parte baixinho, a esperança é sempre você. Vai Romário, vai Romário, acredita, faz Bebeto, faz Bebeto, faz Bebeto. Poucos conseguem dar um lençol. É preciso jogar e não ser otário, e fazer parcerias tipo Bebeto e Romário. A vida é um jogo, nem sempre se joga bonito. Pra vencer é necessário também dar um bico, driblar, fazer gol, tipo um Zico. O jogo só acaba quando sou o apito. Até os 45 é preciso ter fé, acreditar que ainda dá, estilo Pelé. Se não aguenta a pressão, não vai em frente, não é titular, vive suplente. Se tiver ausente, ninguém vai notar. Só se destaca na vida quem vem pra ganhar. Se tiver qualidade, ninguém vem intervir. Será camisa 10, estilo Raí. Se te derem um sarrafo, não deixa quieto, acerta ele tipo um chute do Neto. Não fica de bobeira, de vacilação, e fazer tipo Dunga, só na marcação. Futebol é como a vida, não pode moscar. Se fizer corpo mole, não é titular. Posso até perder, mas não me entregar, porque no jogo da vida eu vim pra ganhar. No jogo da vida eu sou titular. No jogo da vida eu sou titular. Garanto, se não aguenta, volta pro banco pra não sair. No jogo da vida eu sou titular. No jogo da vida eu sou titular. Não se garante, eu me garanto. Se não aguenta, volta pro banco pra eu não sair. Sou no jogo da vida eu sou titular. Ser oportunista como centroavante, ou carregar o piano estilo um volante, cruzar, cabecear, ainda voltar pra marcar. Não vou só defender, também vou atacar, pois na vida é assim. E sim, sou titular, quem quiser ficar no banco, nem vem jogar. Se parceiro moscou, eu grito bem alto, todo dia eu tô ligado. É final de campeonato, joga a bola pro mato. E sem brincadeira, minhas camisas de skate honra a vida inteira, estilo Zagallo na seleção brasileira. Aí sim. Se quiser sou 3 defensor. Ou então pega 9 matador. Mas se quiser vou de 10 armador. No primeiro passe errado lá vem os falador, mas tudo bem. Quem nunca errou, quem me aplaude hoje, ontem me vaiou. Porque o mundo dá voltas, tá ligado? Pênalti, dá a bola, deixa que eu bato. Eu sou tipo aquele meio que joga pelos flancos, enquanto os vacilão só leva frango, porque entrou de tamanco. E eu meto no ângulo, minha chuteira é um tênis e a rua meu campo. No jogo da vida eu sou titular, ai, ai, ai. No jogo da vida eu sou titular, ai, ai, ai, ai. Não se garante, eu me garanto. Se não aguenta, volta pro banco pra não sair. No jogo da vida eu sou titular, ai, ai, ai, ai. No jogo da vida eu sou titular, ai, ai, ai, ai, ai. Não se garante, eu me garanto. Se não aguenta, volta pro banco pra não sair. Eu sou titular. No jogo da vida eu sou titular. La, la, la, la, la.